Riquezas da Caatinga, um programa da articulação no semiárido brasileiro, ASA Brasil, com produção e reportagem da Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM. Olá, um grande abraço. Estamos começando mais um Riquezas da Caatinga. Eu também quero deixar o meu abraço. Dando continuidade à nossa série de programas do Enconasa, vamos falar sobre o acesso à terra no semiárido. Centenas de pessoas vão debater esse tema durante o 7º Enconasa, que acontece de 22 a 26 desse mês, em Juazeiro, na Bahia. Conheça a experiência das famílias de Areia Branca, que há cerca de 30 anos lutam para se manter nas suas propriedades. A agricultora Osarina da Silva, que mora no município de Russas, no Ceará, vai nos contar como essa experiência pode ajudar a comunidade de Lagoa dos Cavalos, onde ela vive. Tudo isso e muito mais no Riquezas da Caatinga, que está no ar. Você está acompanhando mais um programa Riquezas da Caatinga, uma realização da articulação no semiárido brasileiro, ASA Brasil. Milhares de pessoas em todo o Brasil vivem da agricultura familiar. É através dela que plantam e criam animais, gerando alimentos que são consumidos por toda a família. Mas a agricultura familiar não produz apenas para o consumo próprio. É dela que vem a maior parte dos alimentos que chega à mesa da população. Ou seja, as famílias agricultoras são responsáveis por garantir a segurança alimentar do país. No Brasil, esse setor é também responsável por empregar 75% da mão de obra rural. No entanto, apesar da importância da agricultura familiar para o desenvolvimento do país, agricultores e agricultoras têm enfrentado um grande problema: a concentração de terra. Embora o Brasil seja um dos maiores países do mundo em extensão, grande parte das suas terras férteis está concentrada nas mãos de poucas pessoas. Dados do último censo agropecuário mostram que as fazendas com mais de 10 hectares concentram mais de 43% dessa área. Enquanto isso, propriedades rurais com menos de 10 hectares ocupam menos de 2,7% da área total. Ou seja, a agricultura familiar, que emprega mais gente do que a agricultura patronal e coloca mais comida na mesa dos brasileiros, injustamente tem os menores pedaços de terra. O coordenador da ASA pelo estado da Paraíba, Luciano Marçal, explica que no semiárido essa situação se agrava devido ao grande número da população. Hoje, no semiárido, a gente continua convivendo com um contraste muito forte. Nós estamos, né, numa região semiárida que é a mais populosa do mundo, com mais de 10 milhões de habitantes na área rural do semiárido, né? E essa população, ela hoje representa 50% de toda a agricultura familiar do nosso país. Então é uma porção expressiva da população rural que está no semiárido. Isso é um elemento que a gente tem que ter em conta. E essa população ocupa um pouco menos do que 4% de todo o território nacional, né? Então é uma porção ínfima de terra, uma população expressiva, atuando, né, trabalhando, vivendo na área rural. A concentração fundiária no semiárido reforça as situações de pobreza e insegurança alimentar que ainda existem na região. Por isso, a ASA acredita que é importante debater esse tema. Para o coordenador Luciano Marçal, o Enconasa é um desses espaços de discussão sobre o acesso à terra no semiárido. Para o Enconasa, esse tema se reveste da maior importância, porque a população que vive no semiárido merece mudanças profundas na reorganização do espaço, ou seja, em perspectiva que reestruture o meio rural do semiárido, garantindo que a sua população tenha a oportunidade de ter acesso à terra para produzir e viver com dignidade, sem ser tratadas marginalmente pelos padrões de desenvolvimento. Então, é desse ponto de vista que eu vejo que é um tema extremamente atual, que continua mais do que nunca na nossa agenda enquanto sociedade civil organizada, e mais do que nunca nós precisamos pautar o governo e o Estado brasileiro que ele busque avançar nos processos de reforma agrária que permita a democratização do acesso à terra para o conjunto da população que vive no semiárido em particular, mas também do Brasil como um todo, né? É um desafio para toda a nação. Vamos a um breve intervalo. Não saia daí, daqui a pouco estaremos de volta. Você ouve agora a música Cio da Terra, na voz de Milton Gonçalves. Nacional da Articulação no Semiárido Brasileiro, em Conasa. De 22 a 26 de março, em Juazeiro, na Bahia. Com o tema ASA, 10 anos construindo futuro e cidadania no semiárido, o Enconasa vai avaliar a trajetória dos 10 anos da articulação e propor novas estratégias de atuação para a rede. Centenas de agricultores, agricultoras e representantes das entidades que compõem a ASA, contribuindo na elaboração de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável do semiárido. Ampla programação com debates. Feira de produtos da agricultura familiar. Caminhada de abertura pelas ruas da cidade. Visita experiências de convivência com o semiárido. Oficinas temáticas. Apresentações culturais e muito mais. Sétimo Enconasa, de 22 a 26 de março, em Juazeiro, na Bahia. Uma realização da ASA, articulação no semiárido brasileiro. Estamos de volta com Riquezas da Caatinga, que hoje está falando sobre o acesso à terra no semiárido. Esse será um dos temas debatidos durante o Enconasa, Encontro Nacional da ASA. O evento acontece este mês em Juazeiro, na Bahia. Nesta oficina, os participantes terão a oportunidade de conhecer experiências sobre essa temática. Uma dessas experiências é a da comunidade de Areia Branca, em Casa Nova, na Bahia. Há quase 30 anos, os moradores lutam para permanecer na terra que tem a posse disputada com os representantes de uma agroindústria que já funcionou no local. Apesar da justiça garantir a posse aos que atualmente vivem na região, a situação é de conflitos constantes. Um dos líderes dos posseiros, Zé de Antero, chegou a ser assassinado em um dos vários confrontos por causa da terra. Valério da Rocha é uma das lideranças da comunidade de Areia Branca. Ele explica por que é importante apresentar a experiência deles durante o Enconasa. É a gente mostrar para as outras comunidades que vale a pena a gente lutar pela terra, né? Porque o trabalhador rural sem terra não tem condição de viver, né? Então, é a gente passar para as outras comunidades que a resistência e a luta pela terra é muito importante, né? Esses empresários, quando eles vêm, é para destruir a natureza, né? A nossa vegetação que a gente tem. E a intenção do trabalhador é preservar, né? Então, é isso. Outra experiência que poderá ser visitada é a do acampamento Nossa Terra, no município de Ponto Novo. Lá, mais de 60 famílias foram desapropriadas durante a construção da barragem de Itapicuru e, em troca, receberam a promessa de lotes irrigados. No entanto, aguardam há anos pela promessa que nunca foi cumprida. As famílias resolveram voltar para suas antigas terras e fundaram o acampamento Nossa Terra, onde atualmente cultivam feijão, milho, mandioca, melancia, entre outros alimentos. A agricultora Osarina da Silva, que mora na comunidade de Lagoa dos Cavalos, em Russas, no Ceará, vai participar da oficina de acesso à terra durante o Enconasa. Sua comunidade fica em uma das áreas onde será construído um projeto de fruticultura irrigada. Por isso, as famílias serão desapropriadas do local. A agricultora cearense conta que a comunidade dela está preocupada porque há diversas famílias de outras localidades que foram desalojadas e, em seguida, reassentadas em áreas onde não há condições de viverem. Também há famílias que até hoje aguardam o dinheiro referente ao ressarcimento por suas terras. Osarina dá exemplos de comunidades que passam por essa situação no Ceará. Ela acredita que é importante conhecer as experiências de luta pela terra, que serão apresentadas no Enconasa para encontrar soluções para as famílias cearenses, suas vizinhas. Entre algumas comunidades aqui que estão vivenciando hoje um processo também de desapropriação por conta da construção da barragem do Figueiredo, então essas comunidades, elas vieram conhecer experiências que já estão em funcionamento, como por exemplo aqui em Limoeiro, a Chapada do Açudi, né, o projeto Jaguaribara Açudi, já está em funcionamento, e um projeto de reassentamento em Jaguaribara, por conta da barragem do Açudi Castanhão, né, as famílias foram desapropriadas, enviadas para um reassentamento, e lá a gente vê as condições péssimas da família, a família não tem condição de produzir. O próprio governo não dá acesso a crédito. Isso tem de uma forma que os agricultores não conseguem pagar, porque a burocracia é muito grande, os juros são muito altos. Então, eles vivenciaram nessa sexta-feira um processo de conhecimento dessa região, que, na verdade, para prevenir ações, né, e encontrar soluções, o que pode acontecer com eles futuramente. A barragem já está prevista para terminar a construção ainda esse ano, e as famílias, algumas famílias já estão prestes a serem alagadas. Quando começar a chover, a barragem já está construída, né? Inicialmente já está armazenando água, se começar a chover muito, essas famílias vão ser alagadas e nenhuma família ainda recebeu indenização. Chegamos ao final de mais um Riquezas da Caatinga. Um grande abraço e até a próxima. No próximo Riquezas da Caatinga, vamos ouvir o último programa da série especial sobre o Enconasa, que vai tratar sobre o acesso à água. Você pode entrar em contato conosco mandando uma carta para a Rua Nicarágua, número 111, bairro do Espinheiro, Recife, Pernambuco,